Este é o Segurança Legal, episódio 177, gravado em 31 de outubro de 2018. Bug no LibSSH. Neste episódio, vamos falar sobre uma vulnerabilidade encontrada na biblioteca LibSSH que atende a alguns programas que usam o protocolo SSH. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown 5 Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Tudo certo, sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, você já sabe, todos os links de redes sociais, Facebook, YouTube, tudo você vai encontrar lá no nosso site www.segurançalegal.com. Também anunciando, já falamos no último episódio, nós já estamos no Spotify. Para aqueles ouvintes que querem nos acompanhar pelo Spotify, basta procurar lá por Segurança Legal que você vai encontrar todos os nossos episódios também nesta plataforma. Para aqueles que pediram o Segurança Legal também no Deezer, saibam que nós só não estamos lá porque o Deezer ainda não incluiu, né? Não nos incluiu. a gente já mandou tudo que tinha que mandar, mas não deu muito certo. Ainda. Não, eles disseram que em 10 dias já estaríamos lá, já se passaram 14 dias, eles não responderam, não fizeram nada, não há canal de contato, então nós tentamos, mas pelo visto acho que eles esqueceram da gente. Bem, então se você quiser ir diretamente para o tema principal, sugerimos que não o faça, porque logo após teremos os sorteios de brindes, mas se você ainda assim quiser ir para o tema principal, vá para 21 minutos e 35 segundos. Vamos para o sorteio? Vamos para o sorteio, Guilherme. Dessa vez, nós sorteamos, né, como falamos já no último episódio, vamos sortear 4 licenças e 2 xícaras. 4 licenças da Kaspersky, né? Da Kaspersky, sim, do Kaspersky Internet Security Multidispositivos 2017, uma licença por 1 ano. Os critérios, nós também já falamos no episódio passado, precisa ser apoiador, precisa ter feito pelo menos um apoio e precisa estar em dia. Dos sorteados de hoje, infelizmente, não estava em dia, e aí nós passamos para o próximo número. Sorteamos aqui, então importante, outro, é isso aí. Importante verificar isso também, se você quiser participar, é claro, dos sorteios. Vamos para os nomes? Lembrando que quem já ganhou licença não ganha de novo, a gente automaticamente exclui do sorteio, e quem já ganhou a xícara do Segurança Legal também não ganha de novo, né? Quem já ganhou... Sim. Também a gente pula e sorteia um outro. Embora hoje nós tivemos um caso que a mesma pessoa ganhou licença e xícara. E xícara, perfeitamente. E aí você pode estar se perguntando... É, mas como é que isso pode acontecer? O nosso gerador de números randômicos, ele é randômico de verdade. Então, se ele impedisse o sorteio do mesmo número nas interações que a gente randômico. Fez, não seria mais randômico. Então, é uma prova. Não prova nada, mas tudo bem. quem quiser dar uma olhada lá, a gente está usando o random.org, só lembrando que a gente baixa do Apoia-se um arquivo .csv com a listagem de todos os nossos apoiadores, abrimos ele aqui no Excel, aqui numa planilha da vida, e lá cada um tem seu número de linha e a gente sorteia isso. O intervalo lá dos números lá no random.org. O número Perfeito. Que sair é quem ganhou. Então vamos lá, quem ganhou os ganhadores das licenças neste episódio 177 do Segurança Legal? Foi o Eduardo Góes, o Antônio Zardim, o Marcelo Nascimento e o Rubens Padovese. Então, os ganhadores das licenças. Agora, os ganhadores das xícaras Segurança Legal. A xícara, não, um super balde que dá para tomar meio litro de café. O Eduardo Góes, foi ele que ganhou licença e xícara, então parabéns, Eduardo. E o Fábio Savella. Esses são os nossos dois ganhadores das xícaras. O Eduardo Góes e o Fábio Savella. Perfeito. Tá, uma okay, outra pessoal. Coisa, Vinícius. Uma outra coisa. Os Correios e Telégrafos, os queridos Correios e Telégrafos brasileiros. O CPF. Né? É, eles exigem os, para que nós enviemos pacotes que não sejam cartas, né, como é o caso das xícaras, eles exigem uma declaração de conteúdo, né, absurdamente burocrática, com uma série de dados, inclusive o CPF daquele que vai receber o pacote. Então nós temos que preencher essa declaração e nós vamos pedir para os ganhadores das xícaras ou das canecas o seu CPF, nós pedimos desculpas por isso, nós não gostaríamos de ter o seu CPF, não temos nenhum outro interesse a não ser para enviar o pacote. Então, pedimos desculpas, mas é por conta dos Correios. Bem, então vamos para a mensagem dos ouvintes, Vinícius. O primeiro é o Rafael Sabe, um insider, e como vocês sabem, os apoiadores têm aí uma preferência na leitura dos e-mails. O que falou o nosso amigo insider e ouvinte, Rafael Sabe? É, o Rafael diz o seguinte: olá, professores. Ô, cara, valeu. Obrigado pela referência, Rafael. Eu gostaria apenas de comentar um comentário, tá, que foi mencionado na leitura de e-mails. Um dos avaliadores do iTunes tirou uma estrela de segurança legal pelo fato dos episódios serem muito longos. É, a gente não sabe se é por essa razão. Claro que foi a única crítica que colocou lá. Eu sei de qual comentário ele está falando. Da minha parte, desejo dizer que não tenho a mesma opinião. Os episódios sempre cobrem os assuntos de forma bastante adequada. Ouvir podcasts em partes é como ler um livro da mesma forma. Resumindo, o tamanho atual dos episódios está ótimo. Ai, feliz dia dos professores atrasado. Grande abraço, obrigado, Rafael. Poxa, Rafael, valeu pela lembrança aí do dia dos professores, né? Eu e o Guilherme temos um grande carinho para essa profissão, que é nossa profissão também, né, Guilherme? Uhum, é. E cara, obrigado também pelo teu comentário com relação ao tamanho dos episódios, né? Que a gente, historicamente, é algo que a gente não consegue fazer muito curto. É um problema isso. A gente já separou, inclusive, o resumo de notícias para ver se diminuiu um pouquinho. Até conseguimos diminuir um pouquinho, né, galera? Mas não, no geral, a gente continua com episódios relativamente longos, mas... É, bem. Então tá, Rafael. Obrigado pelo grande abraço. O próximo, a próxima mensagem vem do Pablo Lima, Vinícius. O que disse o Pablo? O Pablo diz o seguinte: olá, rapazes. Sou ouvinte novo do podcast de vocês e cheguei aqui através da participação do Vinícius no podcast Pode Programar. Olha só lá das gurias. Legal. Falando sobre segurança da informação. Achei fantástico o trabalho de vocês e confesso que em primeiro momento achei o podcast com um tom muito sério. Cara, a gente é sério. A gente não sabe brincar muito. A gente não tem o mesmo jogo de cintura que outros podcasters, né, tem por aí. Mas isso é uma coisa que aos poucos a gente está aprendendo. Uhum. E ele diz assim: acostumado com podcasts sobre games e cultura pop, acabei tendo uma percepção muito séria do segurança legal. Principalmente pelo lado do Guilherme. Cara, tu tá coberto de razão, o Guilherme é muito mais formal do que eu. mas já mudei meu conceito e já me sinto em casa. Oh, coisa boa, cara, coisa boa. Mas tu sabe que às vezes essa seriedade é legal, né, Guilherme? Isso aí, de certa forma... Eu acho que depende muito do tipo do conteúdo, né? Porque a gente tenta... O objetivo da seriedade é transmitir uma certa confiança sobre os assuntos que a gente trata, né? Então, às vezes, um assunto pode permitir, né, uma coisa menos formal, assim, mas, de maneira geral, a gente tem também a intenção de transmitir confiança. E a gente acha, talvez a gente possa estar errado, né, mas a gente acha que com a seriedade a gente... E até, às vezes, os assuntos são sérios de verdade, né? Sim, não dá pra ficar brincando, então, assim, né? Mas eu acho que ele tá com a razão, a gente pode dosar. Inclusive, se você disse que é novo aqui, né, Pablo? Mas se você ouvir os primeiros episódios, você vai ver que a gente era mais sério ainda. Mais, né, duro. Então a gente vai aos poucos conseguindo menos dosar isso. Cintura. E eu te confesso que há certos episódios que brincam muito, certos podcasts que brincam demais, que são, assim, pouquíssimo sérios, e isso me incomoda muita um zoeira, pouco. Sim, zoeira demais. É, muita zoeira. É. Zoeira, barulhinho, né, efeitozinho, não sei o quê, musiquinha. Então, são questões de estilos, né? Mas eu absorvo a tua orientação e vamos trabalhar para tentar melhorar isso aqui, com certeza. Falando rapidamente sobre o episódio, educação é uma coisa muito legal. Tive muitos professores durante a minha vida, hoje fazendo a graduação em análise e desenvolvimento de sistemas. E guardo com carinho aqueles que se mostraram dedicados e se importaram comigo. Gostaria de destacar uma passagem no episódio no qual o Vinícius destaca o respeito mútuo entre alunos e professores. Não com uma hierarquia autoritária, mas cooperação entre aluno e professor. Percebo isso muito forte no podcast de vocês, pois acredito que uma parte do público já tem conhecimento avançado na área. E mesmo sendo um iniciante, me sinto acolhido e parte do processo no ambiente criado por vocês. Olha só. Legal. Mil desculpas pelo texto estendido, mas gostaria de expor esses pontos e parabenizar pelo ótimo trabalho. Poxa, Pablo, valeu, cara. Muitíssimo ótimo. Obrigado. E a questão do respeito mútuo, cara, vale para aluno e professor em qualquer outra área, em qualquer outro ambiente, né? É. Bem, Pablo, obrigado. Um forte abraço, continue, cara. Conosco. A próxima mensagem vem do Isaac Melo, Vinícius, lá no episódio Criptografia é Direito. E aqui a gente vai ter que fazer... Ele mandou uma mensagem bem interessante com um tema super interessante aqui, com várias ponderações, várias opiniões aqui sobre um relatório que a gente logo vai falar aqui. Mas a gente já adianta que a gente teve que reduzir bastante essa nossa resposta, porque o assunto é tão complexo que se a gente fosse responder tudo isso aqui, nós levaríamos o episódio inteiro falando só sobre isso. Então, dá um geral aí, Vinícius, do que o Isaac mandou para nós. O Isaac comenta uma notícia que vai estar lá no show notes, que ela aparece lá no portal do Bitcoin, tá? E que fala de um relatório falando que as criptomoedas, as exchanges de criptomoedas brasileiras estão muito vulneráveis, tá? A ataques. E eles citam o relatório, mas eles não colocam o link, né, Guilherme? Isso aí é um primeiro problema. Então, o Isaac aqui, ele leu essa notícia e nos fez vários apontamentos, para ser mais exato, 5 apontamentos, tá? Ele começou a numerar no zero, no zerésimo. Então, ele colocou 5 apontamentos aqui de coisas bastante relevantes. E a primeira coisa que a gente foi fazer foi catar o relatório, porque o relatório não tem link para ele na notícia. E nós foi uma crítica que ele colocou, inclusive. Que é a primeira crítica que ele coloca, assim, que é a zerésima, né? Que é o relatório completo não foi divulgado na matéria. Essa é a crítica do Isaac, tá? Não constam datas ou logs de quando as exchanges foram contatadas. Qual é o interesse de alguém divulgar um erro e nem contatar a outra parte? Pois é. A gente encontrou o relatório pesquisando no Google, né, catando na internet, a gente achou o relatório e que não está na matéria. Isso é um problema que tu cita frequentemente, né, Guilherme? Isso. Das fontes. A nossa imprensa ela não gosta muito de citar fontes, de trazer links. Fala sobre decisão judicial e não coloca o número da decisão. Fala sobre uma nova lei e não coloca o número da lei. Um estudo científico na Science ou na Nature e não referencia o artigo, não coloca o link para o artigo. Isso é um pouco de preguiça, eu acho, assim. Ou de não querer dar fonte para os concorrentes, quem sabe. Mas, enfim, a gente achou o tal relatório, tá, Isaac? E a gente começou a dar uma olhada nele. São 28 páginas de relatório. Assim, nós estamos... É bom deixar claro, né, Guilherme, que nós não atuamos especificamente na segurança de exchanges de criptomoedas. Esse ambiente, né? Tá? Então, a gente desconhece algumas entidades que estão citadas aqui. Então, por exemplo, eles citam em certa altura a Cryptocurrency Security Standard. Né? Eles colocam com S no final, tá? Se você procurar por Cryptocurrency Security Standard, você vai encontrar, sim, uma entidade que tem um Open Standard Repository falando sobre essa questão de segurança para criptomoedas, né? E você vai... Seria CCSS, tá? Essa você vai encontrar na internet. Acho que a gente pode botar os links junto com o link pro relatório, tudo, né, Guilherme? Tudo vai lá. E a gente... aí você vai ver que é uma entidade... que visa a colocar... Eles pretendem descrever alguns requisitos de segurança especificamente para o uso de criptomoedas, tá? Para empresas que fazem uso de criptomoedas, para o ambiente, esse tipo de coisa tem que ser feito. Bom, no relatório aparece com o CCESS, que é o que eles estão chamando de Cryptocurrency Exchange Security Standards, que não é a mesma coisa que a gente encontrou lá no site, tá? Não tem esse exchange lá. Aparentemente não é a mesma coisa. Aparentemente são coisas diferentes, com nome muito parecido, mas são coisas diferentes. Tá? E aí, esse relatório público, ele cita as três pessoas que fizeram esse relatório, não diz quem foi que encomendou esse relatório ou quem determinou que ele fosse feito. Só cita um conselho. Ou se foi autorizado, né? Ou se foi autorizado pelas empresas. É, aí é um outro ponto, né? Que a gente já vai chegar lá. Então cita um conselho, que nesse conselho estão as três pessoas que fizeram o relatório, que teria um presidente, um membro de um board, que a gente não sabe que board que é esse, e um security researcher, né, um pesquisador de segurança. E isso, assim, não tem uma vinculação clara dessa CCESS com a CCSS. Tá? Inclusive, lá na CCSS, você vai encontrar no site deles a lista de profissionais vinculados diretamente a eles, e você não vai encontrar essas pessoas do relatório aqui. Tá? Podemos estar errados, tá bom? A gente está dando a nossa primeira impressão sobre esse relatório. Lá na seleção, outro ponto que o Isaac critica é a seleção das empresas, de como foram selecionados. E realmente, no item 1.1 do relatório, que fala da metodologia para a seleção das corretoras, a metodologia, pensando até, parece que a gente está lendo um trabalho de TCC, né, Guilherme? É uma coisa que soa um pouco fraca essa metodologia, por quê? Se buscou um volume, um índice um ranking de volume, né, diário de negociação acima de 10 bitcoins, foi o que foi estabelecido, até não tem nenhum problema, e que disponibilizado esse ranking pelo Coin Trade Monitor, tá? E aí, como é que eles selecionaram entre essas que têm mais de 10, com volume diário acima de 10 bitcoins? Eles pegaram de forma não sequencial, aleatória. Então, sim, então essa seleção foi feita de uma maneira realmente não muito adequada, no meu ponto de vista, olhando aqui no primeiro momento o item 1.1 do relatório. Duas corretoras foram selecionadas, adicionadas na seleção, fora desse critério, que é a Troca Ninja e o All Time. Não existe não se diz o porquê foi feito isso. E não tem nenhuma indicação de que essas corretoras selecionadas foram contactadas para que elas dessem a devida permissão para a realização de um teste de invasão, que é o que foi feito aqui e demonstrado nesse relatório, né, Guilherme? Que parece ser uma questão interessante de se debater também, né? Eu não faria, nós na Brown Pipe não faríamos uma... Se bem que eles colocam toda a metodologia, citam a OASP e tal, mas acabam chegando a algumas descobertas aqui, inclusive com acesso a dados. Um repositório, repositório da Amazon, enfim, e colocam aqui dados que eles conseguiriam extrair de lá, enfim, nós teríamos um cuidado, não faríamos isso sem autorização das pessoas. Existe um risco legal bastante grande, né? E outra, o relatório, na minha opinião, e também sem conhecer muito esse ambiente, né, de segurança em exchanges, o relatório deveria ser muito pormenorizado, dizendo, nos contataram em tal data, foi firmado um contrato, né, foram dadas as autorizações, enfim, para afastar qualquer eventual dúvida sobre a autorização. O que parece que foi feito é que eles, a minha opinião, né, Vinícius, eles criaram uma entidade deles, não há nenhum problema quanto a isso. São pessoas que têm uma boa qualificação, que, como a gente consegue ver ali no conselho, né? Mas aparentemente eles fizeram por conta própria essa análise e publicaram o relatório, e ao fim do relatório eles colocam quais são os serviços prestados, né, pela Cryptocurrency Security Standards, e a gente realmente fica a dúvida se é a mesma CC. Cuidado que deles tem exchange no meio, né? Tem o Ezinho ali no meio, que é diferente da CC. Da CC SS, né? SS, porque não há, por exemplo, não há links, a Crypto Security Standard, link para a entidade, não há isso. Então, a gente pesquisou na internet, achou essa outra entidade que parece não ser a mesma. E ficou essa dúvida. Então, a nossa ideia aqui era tratar bem en passant sobre esse relatório, né? Infelizmente, não vai dar para falar sobre as outras questões mais técnicas aqui que o Isaac coloca. E, eventualmente, a gente até pode pensar em gravar sobre isso no futuro, falando item a item do relatório. Mas nós ficamos com essa dúvida, Isaac. Eu não sei se você tem aí mais informações sobre esses conselhos, enfim, ou quem nos escuta tem mais informações sobre qual é esse conselho, qual é essa entidade que esses pesquisadores aqui criaram, e os microfones ficam abertos aí para eventuais esclarecimentos, ou se apontar, inclusive, um erro da nossa parte. Nosso receio, assim, a gente não tem como tratar todo o relatório agora, mas a gente pensou em gravar, estamos pensando ainda, mas porque a gente não se definiu ainda, tá? porque a gente está dando uma investigadinha para entender qual é o contexto desse relatório e qual é a real motivação dele. Porque aparentemente parece uma divulgação aí de portfólio, né? E de serviços. O que não é nenhum problema. Não é nenhum problema, mas feito de uma maneira que dá a entender que existem certas vinculações que de fato não estão concretizadas, digamos assim. Então, repetindo que nós podemos estar errados sobre isso. Por fim, Vinícius, acho que dá para frisar também que há um potencial risco em fazer isso sem as autorizações, né? Na nossa forma de enxergar a segurança, não seria a melhor maneira, mas eles são livres para fazer. E são livres, inclusive, se for uma questão comercial aqui. Não há nada de errado com isso. É totalmente legítimo montar uma entidade que visa a segurança nisso, fazer uma análise geral e publicar isso. Não há nenhum problema nisso. Uhum. Só que eu senti assim, falta de alguns esclarecimentos aqui. Perfeito. Certo, Vinícius? Isaac, a gente fica te devendo, tá, cara? Mas não dá pra tratar tudo agora, hein? Mas uhum. Vai estar lá no link, nos show notes, todos os links aí pro que a gente encontrou. E pra que vocês possam já ir dando uma olhada e tirando suas próprias conclusões, já ir mandando alguma coisa pra gente. E quem sabe a gente grava um futuro episódio sobre isso. Certo. Muito obrigado, Isaac. Um abraço, Isaac. Bem, então agora vamos trocar a trilha aqui já pra ir pro nosso assunto principal. Vinícius, nessa semana voltamos, né, a falar sobre temas mais de fundo de segurança, temas mais técnicos. Os nossos ouvintes, na pesquisa que fizemos aqui, já disseram que gostariam de ouvir temas mais técnicos, análise de incidentes, análise de vulnerabilidades. E foi isso que fizemos aqui. O Vinícius hoje vai falar um pouco sobre essa última vulnerabilidade que foi encontrada na libSSH, que atende alguns programas que usam o protocolo SSH, e essa é a primeira questão que nós destacamos aqui. libSSH e SSH não são a mesma coisa, e não são todos os serviços, né, de SSH que a gente usa, por exemplo, no Ubuntu, no Linux. Ele não usa a libSSH e, portanto, não estaria afetado, né? Mas, Vinícius, antes, ou melhor, já iniciando o tema, você poderia explicar para nós aqui, e até para quem não é do mundo Linux, o que, que é o SSH, o que, que ele faz e qual é a vinculação com a libSSH? Vamos lá. Antes de mais nada, o SSH é um protocolo, tá? Chamado Secure Shell. A ideia do SSH, num primeiro momento, é permitir o acesso remoto via terminal, tá? A qualquer dispositivo que implemente esse protocolo e que te dê uma interface com linha de comando, né? Uhum. E de uma forma segura, ao contrário do que nós tínhamos antes do SSH, que amplamente utilizado era o Telnet, e ainda tem coisa usando o Telnet, por incrível que pareça. O Telnet, você se conecta também num terminal remoto, mas ele não tem qualquer tipo de segurança na transmissão, ou seja, na comunicação entre as duas partes, entre cliente e servidor. Uhum. Então, por mais que você tenha uma senha do usuário para entrar, se logar e tal, o Telnet permite que qualquer um no meio do caminho rode um sniffer, um programa de captura de pacotes, e meio do caminho quer dizer na sua própria rede, na sua rede sem fio, na sua rede com fio na empresa, ou mesmo alguém no meio do caminho entre você e o destino na internet, ou seja, o provedor, o estagiário lá que está a fim de ficar sniffando o tráfego lá no provedor e tal. Não ele é assim, ele vai poder, né, ver... Oi? Não é estagiário que vai lá e fica sniffando o tráfego, né? É, não necessariamente, mas é o que a gente fala, né? Sempre o culpado é o estagiário. Não, claro, depende do tamanho do operador, né? Você tem... Sim, tem isso. Tem isso também. Mas então... funcionários e tudo mais que podem estar lá no meio, sim, olhando o tráfego, eventualmente por uma razão qualquer. Uhum. E aí, quando você... Ou mesmo governos, né? Você tinha até pouco tempo atrás aí... Ou até pouco tempo atrás, não. Você tem a NSA e tudo mais sniffando tráfego, o governo chinês e assim por diante, e quem sabe brasileiro daqui a um tempo. E no momento que você captura esses pacotes, você vê toda a comunicação em claro no Telnet. Então, você vai pegar o usuário, vai pegar a senha, todos os dados que são transmitidos do servidor para o cliente e vice-versa. Não tem segurança alguma. Então, o SSH é um protocolo que visa fornecer isso. Só que ele fornece mais do que isso, né? Ele fornece, inclusive, alguns canais, né, para fazer forward de portas, ou seja, de outras conexões, de outros dados que não apenas um outro serviço, que não apenas um terminal remoto, tá? Então você pode, por exemplo, se conectar via SSH num servidor remoto que tem exposta na internet apenas a porta 22, que é do SSH, tá? E você pode redirecionar uma porta da sua máquina local. Então, vamos supor, redirecionando a tua porta 8080, que é típico, assim, para a porta 80 lá do servidor, através do canal SSH, através da conexão SSH na porta 22. Uhum. Então, você consegue acessar a porta 80 lá no servidor que não está exposta na internet diretamente, através dessa conexão SSH. Você cria um canal para isso. Uhum. E você pode criar vários canais. Isso existe no protocolo SSH, que fique bem claro, tá? Uhum. Então, qualquer software que implemente o protocolo SSH, ele pode, como cliente ou como servidor, ele pode fornecer essas funcionalidades, tá? Uhum. O que é muito bom, você nunca vai usar Telnet, tá? Pelo amor de Deus, se tiver Telnet em algum lugar, arranca fora e coloca SSH. Hoje, uhum, pra gente, tudo tem suporte SSH. Switch, que gerenciável, roteador, etc. Tudo usa SSH, tá? Então, basicamente é isso. Agora, a libssh é uma das implementações do SSH disponibilizadas livremente, na forma de uma biblioteca, para quem quiser integrar esse protocolo à sua aplicação ou mesmo desenvolver o seu próprio cliente SSH. Uhum. Então, você pode ter um software, um sistema que você está desenvolvendo e você quer usar o protocolo SSH, por exemplo, para fazer redirecionamento de portas, troca de arquivos, que ele também permite, uhum, né, envio e download de arquivos, gerenciar arquivos remotamente. Ele é bem completo nesse sentido e você pode querer integrar isso à sua aplicação ou desenvolver seu próprio cliente. Se você usar o libssh, que é onde está o bug, não é no protocolo SSH, e sim na implementação feita especificamente na libssh, em algumas versões dela, aí você está vulnerável a esse problema aí, esse bug que encontraram nela. Certo. Então, acho que fica claro a diferença entre as duas coisas. Não é que quebraram o SSH, pelo amor de Deus, tá? Não, uhum, não vamos entrar nessa. No caso do Linux especificamente, o OpenSSH, ele não utiliza libssh, então ele não está vulnerável a este bug. Uhum. Tá? Certo. Esse é o primeiro ponto. Como é que foi esse ataque, Vinícius? Porque a gente verificou aqui, descobriu, isso foi amplamente divulgado, inclusive até tinha uma referência aqui que eu não tinha colocado no show notes, mas eu me lembrei agora. O pessoal do MorphosCast, que é um podcast também de segurança da informação, que eles gravam episódios bem curtinhos, assim, 10 minutos, 5 minutos, esse último do libssh foi 7 minutos, em que eles fazem análises bem pontuais, assim, bem sintéticas sobre situações de segurança, enfim, incidentes, e nesse caso uma vulnerabilidade, eles gravaram sobre isso. Inclusive o pessoal lá do nosso grupo do Telegram, né, dos apoiadores, comenta que escuta esse podcast, alguns falaram que já ouvem, é interessante ouvir alguns, é interessante, realmente interessante, curtinho e bem interessante. O pessoal do Security Now também gravou falando extensamente sobre a situação, mas como é que... Extensamente naquela coisa, grava uma hora e meia de outras coisas e depois 10 minutos sobre o incidente. Mais uma hora, né, de propaganda do software lá do... Isso. Steve Gibson. Do Spin Right lá. Mas como é que funciona esse ataque? A gente verificou que ele não abre diretamente uma shell pro atacante, né? Ele permite seguinte, outra coisa, né? Na verdade, qual é o detalhe? Existe, como em todo protocolo, existe uma coisa chamada uma máquina de estados. Tá? Uhum. E, inclusive, isso é um conceito formal, né, que em quem faz ciência da computação, por exemplo, estuda, ou outros cursos, a engenharia da computação, etc., vai fatalmente estudar a máquina de estados. Tá? São aquelas coisas que a gente estuda e não dá a mínima bola? Depende, eu dou bola pra ele. Não, mas eu digo, de maneira geral, o pessoal não dá muita bola pra não esse tipo dá de coisa, bola, né? Por exemplo, procurem no Google aí por máquina de estados do protocolo TCP. Tá? Você vai encontrar lá a máquina de estados que explica os possíveis estados do TCP e as ações, vamos dizer assim, que provocam a mudança de estado. Ó, vamos pegar a máquina de estado bem simplificada que eu vou criar aqui de improviso, que seria relacionada a um carro, tá? Uhum. O carro está no estado desligado, ok? Parado. E aí eu faço a ação acionar motor e ele sai do estado desligado para o estado ligado. Do estado ligado, as possíveis ações são eu virar a chave e voltar para o estado desligado, né? Ou eu, por exemplo, pisar no acelerador, acelerar o carro, né? Aí ele sai do estado ligado, estacionado ou parado para ligado em deslocamento e assim por diante. Sim. De cada um desses estados, eu tenho as possíveis ações que fazem com que ele mude de um estado para outro, que ele migre para um outro estado. Tá? Então, quando eu tenho isso lá no SSH, a máquina de estado SSH, ela também funciona dessa forma. Estou iniciando o processo de negociação. Qual é o primeiro passo? Esse aqui. Quando acontecer tal coisa, eu vou para esse outro passo e assim por diante. O que ocorre na libssh é que tem uma mudança de estado específica que ele vai para o estado autenticado. E a sinalização dessa mudança de estado, que deveria ser feita apenas pelo servidor para dizer que está autenticado, ela pode ser feita pelo cliente. Tá, traduzindo isso, o que é que significa? Significa que o cliente pode bater na porta do servidor, iniciar a comunicação com ele, a negociação com ele, e lá pelas tantas ele diz: olha só, servidor, a gente está no estado autenticado, tá bom? sem dar nenhuma credencial, sem passar pelos outros estados, ele consegue furar direto para o estado autenticado, ele mesmo dizendo que ele está nesse estado, sem ter que passar pelas ações de fornecer credenciais, senhas de acesso ou uma chave privada, uma autenticação com chave pública e privada, para então chegar no estado autenticado. E aí o cliente consegue a partir daí criar canais. Aqueles canais que permitem, por exemplo, tu fazer o redirecionamento de portas. Então tu poderia usar o SSH para acessar serviços internos de uma rede através de um dispositivo que só tem um SSH habilitado na internet, por exemplo, vulnerável. Então, sem ter acesso ao shell, né? Sim, a priori, sem ter acesso ao shell. Muito embora a gente tenha encontrado algumas exploits, provas de conceito de exploits, tá? Que tentam abrir shell. No entanto, ao menos com as versões que nós testamos aqui, isso não funcionou. Então, basicamente, o que ele faz são fazer redirecionamentos. Só um destaque que a gente testou num ambiente controlado aqui, num ambiente nosso, em que foi possível fazer esse ataque aqui no nosso próprio ambiente. Exatamente. Isso, né? Tem um problema na invasão aqui, teste de invasão. É, você não... falou lá nos comentários. Se você pulou os comentários lá dos contatos dos ouvintes lá, você não vai entender a piada, mas tudo bem. Bom, Guilherme, isso é muito ruim, entende? Não importa se você consegue abrir uma shell ou não, o simples fato de você conseguir fazer um pivoting, né? Você conseguir acessar um primeiro ativo dentro da rede da empresa e a partir dele acessar qualquer parte dentro da empresa fazendo esses redirecionamentos, isso já é horroroso, já é um risco altíssimo. Porque se permite que o atacante acesse, passe a acessar coisas que podem estar menos protegidas, porque estão na rede interna, não estão na internet, aquela coisa toda que a gente sabe, né? E isso, ou até mesmo acessar coisas cujo a restrição é feita com base em IPs internos, e o atacante aparece com o IP interno do dispositivo que está acessando. Então isso é muito ruim, tá? Isso é muito grave. E esse bug está lá fazem 4 anos. Pelo que se levantou. Uma coisa muito semelhante que a gente teve lá com o Heartbleed, que ficou por 10 anos, se eu não estou enganado, com o bug lá, sem ninguém ter visto ele, né? Então, Sim, ou seja, a gente não tem certeza de que outros, sei lá, pessoas, governos e sabe-se lá quem não tenha explorado isso aí amplamente durante esses 4 anos. Claro, exato, não atinge todos os SSHs, mas sim somente aqueles serviços que usam o OpenSSH. A gente viu que o GitHub usa e usaria isso também, né? É, o GitHub usa o libssh, mas a forma como eles implementaram lá, inclusive tem um parecer deles mesmos, tá? Uhum. Dizendo como é que eles fazem e o porquê que eles não são vulneráveis. Uhum. Tá? Pelo que eu entendi lá, agora faz uns dias que eu li isso, mas se eu não estou enganado, eles implementam o próprio servidor na SSH, uhum, e apesar de usar o libssh, a forma como eles fizeram lá não é vulnerável a esse ataque. Então... Sim, pode ser a outros, né? Mas não a esse. Né? A esse não. Ao CVE 2018-10933, eles não são. Tá bom? Uhum, que é o CVE relativo a esta vulnerabilidade pontual. Já o KDE usa o libssh. Bom, tem um monte de software que a gente não vai conseguir fazer agora um inventário completo de todo mundo que usa o libssh, uhum, entende? Uhum. Mas se você utiliza na sua aplicação ou utiliza qualquer outro aplicativo através de uma aplicação ou no seu ambiente que tem SSH, é bom verificar se ele usa libssh e qual versão. Tá? Uhum, uhum. Lá no CVE 2018-10933, que vai estar no show notes, lá tem a listagem das versões afetadas. Tá? Uhum. Uma outra coisa interessante também é que o Shodan, aquele serviço de varredura, né, ele consegue encontrar... É possível mandar para o Shodan encontrar serviços que têm o libssh aberto, né? Tem, ou melhor, cara, o libssh vulnerável, né? Em relação às versões. Você dá a versão para ele, ele encontra, né? É, ele procura aqueles servidores SSH que citam libssh ou mesmo libssh e a versão da libssh, uhum, no seu banner, né? Ou seja, quando se conecta um serviço na porta... E sem ter que autenticar nem nada, ele se identifica dizendo aqui o servidor tal, com libssh versão tal, tá? Então, uhum, o shodan.io, que permite você pesquisar várias coisas muito interessantes, e uma delas, então, é catar servidores na internet que estão com SSH exposto na internet e usando a libssh, e até mesmo você pode filtrar pela versão da libssh que você quer, e aí catar apenas aquelas vulneráveis. Claro, gente, a gente não tá dando ideia aqui para você catar no Shodan e sair tentando invadir. Sim, claro, tá? Claro. Assim, pega uma VM, pega um VirtualBox aí, instala um Linux com a versão libssh vulnerável e faça os ataques no seu ambiente virtual aí, que é bem mais tranquilo. É, a gente só coloca isso porque outras pessoas, o objetivo de dizer isso é que outras pessoas mal intencionadas facilmente conseguem encontrar esses alvos. Exatamente. A gente, E não adianta nem sair trocando a porta, né? Ah, não, vamos botar na 2222 ou na 6022 ou... Na 2222. Não importa, tá? Trocou a porta do serviço, tudo bem. Talvez um scanner ou outro aí que só procure a porta 22 não vai encontrar você. Mas qualquer atacante mais sério ou site mais sério como o Shodan.io, uhum, que quer levantar o que você está rodando, ele vai catar lá, vai achar o SSH na porta 2222 ou qualquer outro que você coloque e vai dizer lá, SSH versão tal. É, que nos traz pro outro ponto que a gente levantou, né, Guilherme? Antes disso, nessa verificação que a gente fez, até foi a mesma verificação que o pessoal do Security Now fez, eles colocaram lá no show notes deles uns gráficos com os países que estariam vulneráveis, foram 6.600 e pouco, se não me engano, serviços vulneráveis. É, a gente repetiu a mesma pesquisa, mas assim, não quer dizer que seja vulnerável, entende? É, não, nós eu diria não testamos, potencialmente, né? Vulneráveis, não dá pra dizer que tem 6 mil máquinas vulneráveis exatamente. Mas o que eu ia dizer é que no Brasil apenas duas a gente identificou nessa pesquisa. O resto no é no Shodan.io, né? No Shodan.io. No Shodan.io. Certamente a gente tem mais do que duas. Não sei alguma. Tá? E se alguém levantar isso aí e quiser nos dizer, depois a gente divulga aqui. Né? Só diz a metodologia, o dia que foi feito, que a gente divulga aqui no Segurança Legal sem problema. Outro ponto aqui, Vini, seria, então, a vulnerabilidade é relativamente simples. Até a gente pensou, gravamos sobre isso ou não, enfim. Mas o assunto é interessante, os ouvintes pedem, né, esses temas mais técnicos. E a outra parte aqui do episódio, né, seria como se defender, mas como é que você deveria estar preparado caso o seu ambiente estivesse usando algum serviço, usando a libssh. Como é que a gente deve se preparar para esse tipo de incidente aqui? Ou seja, você tem um serviço na internet que eventualmente se descobre alguma vulnerabilidade e até que você corrija você poderia ficar vulnerável a isso. Como é que a gente deveria agir nesse caso? Só deixa eu fazer uma ressalva aqui. Tu falou, é uma vulnerabilidade simples, né? Uhum. Sim, ela é simples no sentido da compreensão, simples de ser explorada, né? Uhum. O que a torna ainda mais crítica, porque ela é facilmente explorada. Ela tem um impacto direto já alto. Você fura completamente sistemas como firewalls e coisa parecida no meio do caminho. E você tem, portanto, um risco alto. Tá? Uhum. Então, assim, muito cuidado. Ela é simples, mas não quer dizer que ela não tenha um risco alto na brincadeira, tá? Sim. Então, sim. Ela é crítica, assim, para segurança. E ela afeta qualquer coisa que use libssh. Lembrando que não é só servidor. Você pode ter roteadores, você pode ter modems ADSL, você pode ter switches, qualquer coisa que tenha SSH embutida lá, implementada. E pode estar usando libssh e pode estar vulnerável, tá? Então, muito cuidado com isso. Bom, isso que o Guilherme levantou é a questão de... Tá, como é que eu lido com isso? A gente já teve problemas idênticos com o MySQL, Guilherme. Não sei se tu lembra, vários anos atrás, já alguns anos atrás, apareceu um bug que bastava você tentar se logar 20 vezes, se eu não estou enganado, como root, errando a senha, dando a senha errada, tá? E a partir lá da 20ª, o servidor desistia de te autenticar e aceitava que você estava autenticado. Muito semelhante a essa do libssh, tá? Uhum. Só funcionando um pouquinho diferente. E você acessava direto. Qual é o problema desse tipo de vulnerabilidade? É você estar com esses serviços expostos diretamente na internet. A gente já falou várias vezes, inclusive para clientes nossos. Uhum. Não coloca servidor de banco de dados direto na internet. Tá? Uhum. E a gente pode dizer a mesma coisa para o SSH. Assim, poxa, mas quem nos ouve vai dizer assim, poxa, não preciso do SSH para justamente gerenciar os dispositivos. Né? Bom, aí você tem duas alternativas. A primeira, mais simples, a priori, mas um pouquinho restritiva, no sentido de você limitar o acesso ao serviço SSH a apenas a IPs específicos que você utiliza. Uhum. Tá? Por que isso é bom? É bom que você expõe o SSH, você pode acessar diretamente o SSH, mas e isso limita aos IPs que você utiliza. Então, por exemplo, o cara que presta suporte remoto e tudo mais, ele vai ter que ter um IP fixo, esse é um inconveniente. Ele vai ter que ter um IP fixo lá do lado dele e ele faz, então, filtragem pelo IP dele e só ele vai enxergar essa porta aberta. Uhum. Tá? Uhum. Ou entre filiais mesmo, o pessoal que ou, faz... Ou de filiais, etc. Mas isso exige que você tenha um IP fixo, tá? Se você não tem um IP fixo, você pode optar por liberar para toda a faixa de IPs do provedor que você utiliza na outra ponta, mas isso é potencialmente perigoso. Tá? A outra alternativa, que é melhor do que essa, é você usar VPNs. Então você não tem nenhuma porta administrativa exposta na internet, você só tem serviços que têm que estar publicamente acessíveis, como um servidor web, por causa de uma aplicação ou coisa parecida. Uhum. E todo o acesso administrativo, mesmo o SSH, você obriga a utilização de uma VPN. E aí você faz a autenticação, por exemplo, com certificados digitais, não só com usuário e senha. Né? Uhum. Então você pode usar certificado digital, pode usar token, etc. Tem várias soluções para isso. E qual é a vantagem disso? Tem desvantagem, mas qual é a vantagem disso? A porta SSH ou qualquer outro serviço potencialmente vulnerável, banco de dados, etc., não vai aparecer na internet e você só consegue acessar depois de se autenticar, estabelecendo um canal seguro através de uma VPN. Você pode estar num hotel, pode estar no aeroporto, onde quiser. Fechou a VPN, ninguém que está vendo o seu tráfego consegue ver o que você está fazendo. Isso por si só já é melhor ainda, entende? Do que simplesmente limitar pelo IP o acesso. Desvantagens disso, Tá? Às vezes você quer gerenciar via CH o próprio concentrador de VPN, o próprio servidor da VPN, dá pau no servidor de VPN, você não consegue conectar a VPN e não consegue fazer o acesso. Então, mas para isso também tem alternativas. Você pode ter, por exemplo, um segundo servidor de VPN só para esses casos, para evitar de ter que ter uma porta com SSH aberta direto na internet. A outra questão é que o próprio servidor de VPN é um software, assim como o SSH é. Então, não importa se você utiliza o protocolo IPsec, PPTP, ou se utiliza o OpenVPN, não importa o que você utilize, ele vai ter os seus bugs e já tiveram os seus bugs no passado. Então, você pode procurar que você vai encontrar. Era o que eu ia dizer, né? Você não... Tá, você está usando... Você já usa o SSH buscando uma segurança. Então, você não deixa o seu serviço, sei lá, exposto na internet... mas você o acessa pelo SSH. Aí você teve um bug no SSH que até agora, né, sabia-se que era seguro, enfim. E aí você pensa, putz, o que eu posso fazer? Não, vou colocar tudo atrás de uma VPN, né? Mas o que acontece? A VPN, ela também pode, num futuro, você, depender do serviço que você utiliza e tal, o servidor que você, de VPN que você utiliza, você pode vir a descobrir ainda que aquele serviço também tem uma vulnerabilidade e isso também te deixaria exposto. Mas... Exato. Você tem uma questão que é... Se você usa VPN, você não permite... O mundo externo vai ver ali que tem uma VPN ali, né? Que pessoas podem se conectar ali via uma VPN, naquele local. Mas você não consegue ver todos os serviços que estão atrás. Então, eventualmente, eventuais serviços que estão atrás da VPN, que não estão públicos na internet, mesmo que vulneráveis, isso não vai ser visível para o mundo externo. Claro, você corre o risco de ter um problema na VPN, mas aí você cuida e gerencia muito bem a segurança do seu servidor de VPN, é isso, né? Exatamente. Esse é o primeiro ponto, tá? Eu utilizo essa primeira abordagem, a questão da VPN, e mesmo entre eu e o Guilherme que... trabalhamos juntos, mas remotamente, a gente tem uma VPN estabelecida entre nós. Então, para poder acessar serviços que nós temos apenas para uso interno, né? É claro que pode ter seus bugs, mas você limita consideravelmente a superfície de ataque, porque o atacante vai ter que obrigatoriamente achar um bug naquela VPN para depois estar o resto do serviço. Já se você tem SSH exposto na internet, o banco de dados exposto na internet... e outras portas mais de outras coisas, você tem vários serviços para serem atacados. E visíveis, então, né? Isso é, visíveis. Pode visíveis. Ser facilmente enumerados. Não importa a porta que você coloque. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, Guilherme, é que a gente já comentou em episódio anterior do Segurança Legal, até deixa aqui... Parei. O episódio número 6, Acesso Remoto de Terceiros, tem a ver com isso que eu vou colocar agora. Tá, seis? O 6. Qual foi a data? 2012. Foi 12 de 6 de 2012. Tá, episódio número 6. Episódio número 6, a gente falou sobre isso. O episódio... vamos ver aqui. A gente... No episódio 138, a gente falou sobre 10 considerações sobre firewalls. E... a gente falou também no 45, 10 coisas que você não deve fazer na sua rede corporativa. Tá? Nesses 3 episódios, eu vou encontrar referências ao que eu vou falar agora. Tá bom? Que é o seguinte. Vai lá. Que é a importância da segregação da rede interna. Não separar apenas a sua empresa, a sua rede interna da internet. É muito pouco. Tá? Um bug como esse do SSH... é suficiente para acabar com essa segregação entre a tua rede interna, da tua empresa, e a internet. E se a tua rede interna for uma grande rede sem nenhuma segregação, porque todo mundo conhece todo mundo e ninguém vai fazer nada errado, tá? Foi para o beleléu, porque você, a única defesa que você tinha, que era seu firewall, vamos dizer assim, vamos colocar como uma estrutura de... não um firewall como equipamento pontual, mas uma estratégia de firewalling, né? Em que você está tentando controlar esse acesso externo, esse bug fura completamente isso e a partir daí tem acesso total à tua rede interna. E aí tu tens um acesso remoto com VNC nas máquinas dos usuários, com uma senha lá que é fraquíssima, porque tu só usa internamente, só o pessoal da TI acessa, tá feito estrago. Tá? Você vai conseguir você vai conseguir, o atacante vai conseguir acessar o VNC na máquina de usuário, ele descobre a senha para esse VNC e a partir daí ele começa a garimpar outras coisas dentro da rede. Sem contar várias outras coisas que ele poderia fazer, tá? Sim. Então, assim, segregar a rede interna, separar os servidores uns dos outros, nas DMZs, que são essas redes onde a gente coloca os servidores de forma isolada, não só controlar a entrada do que vai para esses servidores, mas bloquear também o que eles podem acessar fora da rede que eles estão. Então, vou dar um exemplo. O seu servidor de banco de dados, tá? Você coloca esse servidor de banco de dados numa DMZ. Tá? Daí você vai controlar no firewall lá dizendo... quem pode acessar o banco de dados diretamente? Provavelmente só servidores de aplicação que precisam acessar o banco de dados e os administradores do banco de dados. Tá? Só isso. Só que dificilmente o pessoal faz o contrário. O que, que a partir desse servidor tu pode acessar fora da rede? Na internet e no restante das redes. Então, se alguém invade esse servidor, o cara consegue sair desse servidor para o resto da rede da empresa. Tão importante que se bloqueie essa DMZ na saída, inclusive, tá? Para que ela não... alguém entrando VSH no servidor de banco de dados, por exemplo, o cara não consiga usar esse servidor para acessar outros ativos que estão em outras redes dentro da rede interna da empresa. Então, essa segregação interna de redes, que inclusive você vai encontrar lá isso referenciado lá nas ISOs 27000, né? 27001, 27002, isso é extremamente importante, tá? Senão, um bug como esse aí arrebenta com tudo, você perde simplesmente o controle de acesso. Certo. Tá? Essa questão da segregação da rede interna. Controle de IP de origem eu já coloquei, né, Guilherme? Sim. Tem o forwarding também, né? E tem a questão do desativar o que você não precisa. Tá? É. Então, quando você vai colocar qualquer serviço, tá? Então, se você vai instalar, vai habilitar o SSH em algum lugar, ou qualquer outra coisa, não precisa nem ser de segurança, mas vai instalar qualquer outra coisa no seu ambiente de TI, software, etc., entenda como funciona. Vai dar uma estudadinha no protocolo, o SSH tem livros sobre o protocolo SSH. Vai estudar, vai ver o que ele permite e o que ele não permite para entender qual é a configuração mais adequada e aí sim implementar isso no ambiente. Tá? Então, no caso do SSH, você pode, por exemplo, desativar o forward de conexões TCP. Você pode desligar isso completamente no servidor. Então, se você não utiliza isso, mas nem sabia que existia. Pois é, por isso tem que estudar o protocolo. Mas eu não uso isso. Então vai lá na configuração do servidor e desabilita o forwarding de conexões TCP. Por exemplo, seria isso que te permite fazer túneis via SSH? Isso que é criar esses canais via SSH, exatamente. Uhum. É uma das coisas que tu poderia bloquear. Tu pode bloquear gerenciamento de arquivos se tu não usa. Tu pode desbloquear autenticação por senha. Se você utiliza a chave pública e privada, tem um monte de tutorial na internet como fazer isso, que é o que a gente recomenda. Usa a chave pública e privada, lá você pode desativar a autenticação por senha, e aí não tem como alguém ficar tentando usar e senha lá no seu servidor SSH. Não usa o X-Forwarding, que é o redirecionamento de tela gráfica, né, do gráfico. Então você pode abrir uma aplicação gráfica que está lá no servidor, você pode executar ela lá e ver a tela dela gráfica na sua máquina local. Se você não usa isso, desativa também. Então, fazer o que a gente chama de hardening, né, de forma geral, nos sistemas operacionais, se aplica também a serviços. Vai colocar um novo serviço, estuda o serviço, vê o que tu precisa e o que não precisa, e o que não precisa, tu desativa. E isso, assim, historicamente salva um bocado de ambientes aí, de certos bugs. Ah, aparece o bug não sei aonde, mas o bug só pode ser explorado se tal condição, se tiver com configuração default que habilita tal coisa. Você desabilitou, você não está vulnerável. E você nem sabia que existia, nem usava, né? Então, é bem interessante esse cuidado com qualquer serviço. E agora entra aqui no hall aí também a questão do próprio SSH, né? Vinícius, essa questão também levanta um ponto. A gente até estava falando aqui antes do episódio de hoje. A gente estava falando sobre uma outra pauta que a gente está planejando. Não vamos falar o tema, né? que é um daqueles temas bem viajantes aí que a gente às vezes gosta de fazer. Sim. E a gente estava falando sobre testes de invasão, os limites de um teste de invasão e como um teste de invasão ele é congelado no tempo, né? Uhum. Porque você... Um teste de invasão feito antes da publicação dessa vulnerabilidade, por óbvio, né, muito dificilmente, mas muito provavelmente não descobriria essa vulnerabilidade e você não... Eventualmente caminhos que poderiam ser exploráveis por essa vulnerabilidade não seriam... possíveis, né? Então, isso mostra bem como a dinâmica dos testes de invasão e a dinâmica da segurança como um todo, porque ela é a análise de risco, ela é sempre congelada no tempo, ela é sempre limitada, e por isso que a gente sempre precisa de um processo repetitivo, né? A própria questão de vulnerabilidade, de gestão de vulnerabilidades e patches, para corrigir essas vulnerabilidades, ela precisa ser um processo contínuo, não pode ser parado, não pode ser feito de 6 em 6 meses, por exemplo. Não, você vai ficar aí 6 meses vulneráveis a uma tonelada de coisas, né? O que mostra como essa nossa área é difícil de lidar, né? É um pouco, assim, mal comparando, seria como a medicina, né? Você vai no médico, enfim, você faz exames, toma remédios, mas não garante que eventualmente você não padeça de outras coisas. Por isso que você precisa ficar sempre consultando seus médicos, fazendo exames regulares e por aí vai, né? Dá pra fazer essa analogia, né? Dá pra fazer sim, só cuidado com o que vai atacar os hipocondríacos aí, né? Quer dizer, então que eu fui no médico e posso estar doente ali, não? Como assim, né? Como assim? Não, é exatamente isso, é uma coisa bem orgânica, digamos assim. Você realmente, você até ontem, entre aspas, né, falando aqui de forma retórica, né, até ontem você fez um teste de invasão, tá tudo certo. Aí apareceu o bug no libsh, lascou. Agora você se descobre que você tem um monte de servidor SH utilizando essa biblioteca e você está completamente vulnerável, né? Então, o risco que não existia, agora existe e é alto. Então, esse é o processo, né, Guilherme? A questão da revisão. Por isso que a gente faz revisão, né? Vai na revisão no médico, né? Tem que fazer revisões, né, regulares. A partir de certa idade, você tem que ter certos cuidados, porque aparecem certos problemas. E assim é também com o ambiente de TI. Certo. Acho que era isso, né, Vinícius? Perfeito, acho que era isso. Se algum ouvinte nosso quiser mandar alguma contribuição, levantar mais algum ponto, estamos, como sempre, disponíveis aí por tudo quanto é meio para receber os seus comentários. Certo. Tem alguma recomendação? Cara, recomendação... Eu tenho uma coisa meio escatológica, assim, cara. Diga. Que é uma série no Netflix, que é o Norseman. Tá, cara, mas é uma coisa muito fora, assim, não assistam com crianças na sala e se você tiver algum problema com o politicamente incorreto total, assim, não assista, porque a série é toda, cara, toda cheia de coisas que são, assim, bastante escatológicas, né? Procurem um sentido escatológico, você vai ver o que significa escatológico, né? Então, assim, é o fim de tudo, né? Então é muito interessante, um monte de piadas e sacadas culturais, assim, cara, muito bem feito nesse sentido. Para algumas pessoas pode parecer exagerado, pode ser até ofensivo, então assista com cuidado, né? Mas bem... sobre o que fala? Qual é o tema da série? Não, Guilherme, é uma... Se dá num ambiente lá, aproximadamente 700 e alguma coisa depois de Cristo. E é uma... Retrata o dia-a-dia de uma comunidade viking, tá? Envolvendo as questões de pilhagem, disputas entre tribos, escravidão. Tem um escravo lá que é muito interessante, porque ele já é um homem livre, mas ele não consegue se livrar, ele precisa da condição de escravidão, ele se satisfaz nela. Então tem várias coisas ali, bastante subjetivas algumas, outras já muito jogadas na cara mesmo, que torna essa série um tanto interessante, tá? Mas, de novo, né? Quem for muito sensível, vai com cuidado. Essa seria a minha recomendação aí desse episódio. Certo. Você falou sobre escatologia, né? Como o fim de tudo, a gente sempre tende a achar que a escatologia tá ligada com a questão de excrementos e tal. Isso, né? Isso. Mas não, a escatologia é o fim das coisas. É a resolução de tudo. tem até aqueles estudos da escatologia teológica, que é o que estuda o apocalipse, né? O fim, ou seja, o fim como a... O fim dentro da Bíblia, né? Então, se fala de escatologia. É que de forma coloquial, o pessoal diz assim, é uma piada escatológica. É, sempre uma piada que faz referência a excrementos e coisas do gênero. Mas não é só isso. Quer dizer, necessariamente. Bem, a minha recomendação, Vinícius, é um livro que tinha bastante gente falando sobre esse livro aqui, que é... O título é Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt. Os dois são professores de Harvard. Não que isso... faça com que todas as coisas que eles dizem estejam certas ou não possam ser contestadas, né? Sim. Mas os credencia como pessoas, né? Qualificadas, né? E basicamente o título diz tudo, né? Eles começam a colocar em xeque como a democracia, como a gente reconhece hoje, ela tem se fragilizado cada vez mais, principalmente nesses últimos anos, né? E ele não fala só sobre a questão da crítica ao Trump, né? Ele critica, sim, ele é um crítico do Trump, mas ele fala sobre eventos anteriores, bem anteriores, sobre Hitler, Mussolini, como esses líderes conseguiram, de dentro do sistema, quebrar o sistema, né? Então, é um livro bem interessante, assim, até para essa questão política que se vê hoje, para a gente refletir bem como o que é a democracia hoje, né? Enfim, tem até vídeos dele falando na internet, enfim, mas é um livro para quem gosta dessa questão mais política e quer pensar um pouco mais sobre os problemas que nós temos hoje, fugindo daqueles lugares comuns ou de análises muito superficiais, rasas, né? Rasas sobre os nossos problemas atuais. É um livro bacana. Eu tô no primeiro capítulo ainda e uma das coisas que me chamou bastante atenção é que ele fala sobre o papel dos partidos, né? Que os partidos, eles seriam a primeira porta, assim, para evitar que aventureiros entrem em disputas, enfim. Então, o partido, quando os partidos se fragilizam e permitem que qualquer pessoa concorra, você tem uma fragilização também da democracia como um todo, porque aquele filtro inicial não teria sido realizado, né? Enfim, é a tese deles, né? Não sei se está correto ou não, mas isso me chamou bastante atenção. Enfim, quem gosta dessa parte política aí, tem esta é a minha recomendação da semana. Certo, Vinícius? Perfeito, Guilherme. Então, nos encontraremos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. Este podcast é mantido com a contribuição dos insiders Ulisses Alves da Conceição e Theo Costa, do colaborador Horácio Savami e dos participantes Eric Fruc, Eduardo Melo, Eduardo Góes e Diego Xavier, além de diversos outros que estão listados nominalmente em nosso site. Contribua você também com Segurança Legal. Acesse apoia.se/segurança legal.